Agora? Quer uma música pica? Pedrada? É porque nós é pica e o resto é durado. Então manda a música aí. Yuri Martins. Up, tup, tup, tup. Na-ra-na. Na-ra-na. Na-ra-na-na. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Do tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Martins, mais um. Pode ter certeza, é mais um gostoso. Yuri Martins. Up, tup, tup, tup. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta volta, menina. Agora você vai sentar. Do tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Do tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Martins, mais um. Pode ter certeza, é mais um gostoso. Yuri Martins. Up, up, tup, tup, tup.